nossa festinha. Essa noite você é minha, Sônia. Meu bem, tá todo mundo olhando. Sônia, sempre que eu te vejo, eu não durmo. Oh, oh, Sônia, e é por você que eu me masturbo. Pensando em você me vem a sensação, sem perceber eu tô com tal na mão. Sônia, eu te adoro. Chega mais aqui, fica bem juntinho. Oh, Sônia, vamos nessa festa fazer um trenzinho. Você na frente e eu atrás, atrás de mim um outro rapaz. Sônia, que loucura. Eu já deixei de ser aquele bom rapaz. Oh, Sônia, você não imagina do que eu sou capaz. Dizem que eu sou um cara legal. Eu transito lindo e sexo anal. Sônia, vou cair de boca. Eu te amo. Você também. Eu